exaltado, tu és o desejado de todas as nações. Coroado, venerado, tu és a majestade que todos se prostrarão. Adorado, exaltado, tu és o desejado de todas as nações. Coroado, venerado, tu és a majestade e todos se prostrarão. Tu és Senhor, o único libertador, que sara as feridas e tira toda a dor. Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo, que venceu a morte e pra sempre. De todas as nações, coroado, venerado, tu és a majestade e todos se prostrarão, pois tu és Senhor. Glória ao Cordeiro. graça.